Neste momento só tem um significado. É sonhar para colocar uma segunda empresa lá. Isto é, acabamos de traçar um objetivo. Sabe qual é o meu sonho neste momento? É pensar qual é a próxima que lá vou conseguir seduzir e negociar para se lá. E neste momento tenho em carteira 3 empresas a negociar fortemente para que elas se instalam lá com condições da Câmara Municipal e facilitação. Por isso somos, e por isso hoje também, até porque também é, hoje é a minha zona, e eu acho que aquela primeira empresa trará desenvolvimento a toda aquela zona. E é uma questão de justiça, porque a zona da Cordinha, como disse, para mais de 20 anos ninguém fez nada por aquela zona. Aquela zona foi uma zona desprotegida. Não é por eu ser natural de lá, não é isso, porque as minhas relações umbilicais estão lá, estão metidas. Mas eu hoje considero-me, como digo, já não sou só o presidente do município, não é só da minha região. Eu considero-me até, em termos hoje, muito pelo papel que tenho tido na comunidade intermunicipal de Coimbra, sou mais um homem da região, por isso não me peçam para ficar reduzido à zona da Cordinha. Mas deixem-me dizer que é a minha zona, que eu tenho um grande orgulho nas minhas gentes, e hoje aquilo é a concretização de um sonho, sobretudo porque acalentará outros sonhos de outras empresas e que eu negocio neste momento. Aquela empresa está também de uma grande negociação, de um grande papel que nós desempenhamos, e por isso eu vou dizer, diria que hoje é um dia, quando inaugurar as instalações, serei um homem feliz em relação a tudo aquilo que eu tenho vindo a fazer e ao meu percurso daquilo que eu acredito como Presidente do Município de Oliveira do Hospital. Às vezes pergunto-me a mim se eu me quero deixar iludir pela dinâmica de Oliveira do Hospital. Eu faço a minha obrigação, mas todos hoje temos uma consciência política que o paradigma mudou em termos políticos e que não podemos olhar só para o nosso umbigo, temos que olhar no desenvolvimento global, e eu acho que hoje também sou o homem dessa região e espero que o IC6 e o IC7 seja feito, e tenho a solidariedade, espero brevemente convocar-vos para uma conferência de imprensa onde estejam todas as forças políticas de Oliveira do Hospital para fazermos uma grande jornada de luta, porque ela irá acontecer.